os adultos não têm o que ensinar. Roubaram La Fontaine, estrangularam Monteiro Lobato. Roubaram La Fontaine, estrangularam Monteiro Lobato. A infância tornou-se peça para escambo, e a maturidade oferta oficial. O planeta é povoado por meninos adultos, que apelam às mães temendo fracassar. Estrangularam Monteiro Lobato. Roubaram La Fontaine. Roubaram La Fontaine. Estrangularam Monteiro Lobato. Roubaram La por meninos adultos, que apelam as mães temendo fracassar. Roubaram La Fontaine, estrangularam Monteiro Lobato. Roubaram La Fontaine. Roubaram La Fontaine, estrangularam Monteiro Lobato. Thank you.